cordial demais pra ser honesto. Não vem jogando peixe que eu não peço. Não, gírias e dialetos, divino e nefasto. Penso logo devasto, minha crença é em tudo que eu não falo e faço. Todo claustrofóbico precisa de espaço. A vida é um mundaréu de soco e um caloroso abraço. Um pouco de preto fosco, muito muro e um terraço. Um rei pra destronar e um palhaço. Tipo eu, me cortando em pedaço pra enxergar inteiro. Lucidez é cativeiro, mas é. Deito e me reviro, penso e me retiro. Venço meu delírio, perco minha virtude. Busco algum colírio, mas nenhum que lustre. Quando a gente erra, o remorso vem e bate. Mas se a gente fica, mano, é preciso que lute. Todo dia penso que o agora é tarde. E toda noite tento mudar de atitude. Me liga de madrugada quando quer dormir comigo. Mas linda, ultimamente eu nem tô dormindo. Eu só tô fumando e tudo tá doendo. O tempo tá passando e continua chovendo. E eu não me ouço agir. Será mesmo que você tá me entendendo? Será? Da história você já sabe, né? Preocupa, mas o cara, cara favelado, tá ligado? Fazer o quê, mano? Bagulho dói, mano. Eu não gosto de ver isso, não. É foda, tio. É foda. Não posso fazer nada. Mudar quebrada, mas a história é igual. Boteco, capela, piqueira. Roupa no varal, pipa no céu. Moleque dando grau, buti no fio. Valeta que corre o rio. Tudo no mesmo quintal. Fofoca, pipoco, pipoca. Por pouco que nós não cai. Os porco na bota, só foca. Em favelado e preto que não teve pai. Não deve, não teme, pra mim é ditado de playboy. Se eu vejo sirene, não gosto, disbaro e volto pela rua de trás. O poder de Deus ali na mão. Cê é louco, tio. Tava falando isso com o Cassol, mano, hoje de tarde, mano. Os cara olha pra nós com um olhar diferente.